Banda toma aqui. Vai, solta! Toma aqui! O grave bateu, rabeta no chão, vai no chão, vem, vai no chão, vem, vai no chão, vem, vai no chão, vem, vai no chão, vem, vai no chão, vem. O grave bateu. O grave bateu, o rabeta no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, todo mundo no chão. No chão, rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta no chão. Vai no chão, vem, vem. Aqui, ó. Alcomando o salinho, ela não se dão. Acompanha o grave, prepara a novinha pra jogar rabeta no chão. Eu sei que você quer, seu olhar não esconde. Chegou agora na minha, vem, faz o seu nome. Faz o seu nome, faz o seu nome, faz o seu nome, faz o seu nome. Rabeta no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. Vai no chão. Grave bateu. O grave bateu, rabeta. Vai no chão, vai no chão, vai no chão. Todo mundo no chão aí, todo mundo no chão. Solta. Portal do Arrocha. A roupa no salinho, o pão é no chão. É mais um risco que pega. Você que você quer, seu olhar não esconde. Chegou agora na vinha, vem. Faz o seu nome, faz o seu nome, faz o seu nome, faz o seu nome. Hey! O grave bateu, rabeta no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. O grave bateu. O grave bateu, rabeta no chão. Vai no chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. O grave bateu, rabeta no chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Desce, desce, desce no chão, desce no chão.